Jogra bem comigo, já pensavas que eu estou sempre a flex. Na bolsa eu tenho notas no pescoço, um Pedro Alex. Eu estou hype, eu estou blessed, on my neck um Pedro Alex. Sou tendência no Twitter, mais famous que o famous deck. Jogra bem comigo, já pensavas que eu estou sempre a flex. Na bolsa eu tenho notas no pescoço, um Pedro Alex. Eu estou hype, eu estou blessed, on my neck um Pedro Alex. Sou tendência no Twitter, mais famous que o famous deck. Eu sou Jesus na terra, também duplico. Faço shows e 30 mil, grito um chico. 3K para o inspetor, inúmero problemas com o fisco. Tanta bitch à minha perna, abri um casting só para um bico. Só para um bico, só para um bico, inúmero problemas com o fisco. Assinei um contrato, foram 25 mil só para um disco, só para um disco, só para um disco. 25 mil só para um disco. Assinei um contrato, mano, 25 mil só para um disco. Eu já sei, já mudei, estou diferente. Ao mesmo tempo não tomo. A diferença é que eu fico mais rico e cobro mais por show. Quem não muda está parado e quem muda é inteligente. Aquilo que ontem não queria hoje é mais invisível. Cada vez eu vou mais alto, eu levo tudo à minha frente. Mano, eu vou fazer sucesso até noutro continente. O que eu faço é mítico, fica na história para sempre. Teu EP é ridículo, tu só dás seca a toda a gente. Aquilo que ontem não queria hoje é mais eficiente. Editora e agente, cada vez eu vou mais alto, eu levo tudo à minha frente. Mano, eu vou fazer sucesso até noutro continente. Até noutro continente. Artigo na Vice, outro na Time Out. A qualquer sítio que eu vou, meu primo é sempre sold out. Eu nasci para ter guita, nasci para ter clout. A qualquer sítio que eu vou, meu primo é sempre sold out. É sold out, é sold out. Calma. Eu nasci para ter guita, eu nasci para ter clout. Para ter clout, para ter clout. Yeah. Qualquer sítio que eu vou, meu prêmio é sempre saudável. Bom aluno nunca fui, mas acabei por ser. Aos 23 aprendi a tabuada. Precisava contar queixa atrás do concerto. Casa cheia, plateia, backstage, todo mundo à espera. E eu com a mão no queijo. Que me passem por cima, sócio, isso eu não deixo. Se te digo, meu caixa é sócio, sério, que é teu queijo. Que me passem por cima, sócio, isso eu não deixo. Se te digo, meu caixa é sócio, sério, que é teu queijo. Antes do show, eu conto a pasta. Porque senão eu já sei o que a casa gasta. Não sou o segundo, sou o primeiro. Vocês tocam para os amigos, para eu toco no estrangeiro. Tenho plantas em casa, chico da tina, jardineiro. Empilhei 30 mil euros, dois concertos e na beira. Mano, eu tenho muito tempo, tempo para mim é dinheiro. O meu relógio é Rolex, tirei-lhe fora o ponteiro. Disseram-me que eu devia parar, que eu só me repito. Mas não me repito assim muito, porque muitos respeitem o que eu digo. Mano, eles querem que eu me calce, porque eu comecei a ficar rico. Mano, eles querem o meu fim, para eles poderem ser o Chico. Yeah, yeah.